Andei no limite há dias, virei noites frias, drinks quentes, sem fé, vaguei entre serpentes, garrafas e promessas vazias, quase desisti, parece que a saudade ri da minha cara. Momentos vêm como dedo na ferida que não sara. É foda olhar pra frente, não dá pra controlar o que se sente. Não vou mais conseguir fingir que não caí, porque até os olhos vêm quando corações mentem. Menti pra proteger, mas cê sabe, claro que errei, baby. Me odiei porque te magoei e hoje eu nem sei mais a quem eu enganei. Esqueço que preciso das lembranças, ligo foda-se, acelero apenas e deixo o som falar mais alto que os problemas. Tudo que a gente fez, eu viveria tudo outra vez. Quem sabe a gente se vê por aí. Tudo que a gente fez, eu viveria tudo outra vez. Quem sabe a gente se vê por aí. Você é dia e eu só acendo quando a noite cai. Ainda me atraso e perco o pôr do sol. Vou andar, não posso mais parar. A vida me entreguei, não sei se bar vim pra ser só. Hoje eu entendo o melhor e sei que não basta tá aberto pra tá junto. Sei que não adiantava eu te dar um mundo se nem cabíamos mais no mesmo assunto. Outro dia me peguei culpado por deixar tudo chegar ao fim. Assim, sei lá, refleti, enfim. Me culpei por não te fazer feliz. Me culpei por tentar, não ter é desejar. Amar é libertar. Feliz nem sempre é quem consegue, mas quem busca. Não vou me despedir nem chorar. Vou seguir, quem sabe a gente ainda vai se encontrar por aí. Tudo que a gente fez, eu viveria tudo outra vez.